um leito, a cada pássaro ele dá o espaço, a cada flor ele dá o perfume, a cada estrela ele dá esplendor. O amor de Jesus é maravilhoso, amor sem igual, demonstrou lá na cruz, tanto sofreu ali no Calvário. Para o condenado, ele é a esperança, salvação e perdão. Para o arrependido e ainda o gozo na nova Sião, o amor de Jesus.